Capítulo 27. Esses são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24 mil. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, ou Aoita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24 mil. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24 mil. Era Benaia valente entre os 30 e sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24 mil. O quinto do quinto mês, Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24 mil. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24 mil. O sétimo do sétimo mês, Enes, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24 mil. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Zatita, dos Eraítas. Também em sua turma havia 24 mil. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24 mil. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraítas. Também em sua turma havia 24 mil. O um décimo do um décimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24 mil. O duodécimo do duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otniel. Também em sua turma havia 24 mil. Sobre as tribos de Israel estavam: sobre os rubenitas era líder Eliezer, filho de Zicri; sobre os sibionitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os aronitas, Zadok; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Omri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jansiel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim, o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias, e sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Ensri, filho de Quelube, e sobre as vinhas, Simei, o ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabdi, o sismita, e sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o gederita, porém Joá sobre os armazéns do azeite, e sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obdil, o ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o angrita. Todos esses foram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba, e Jeiel, filho de Acmoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era o general do exército do rei.